Você pode abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, Atos 16, Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo e também o irmão Silas estava com ele, e os dois, por falarem de Jesus, por causa da sua fé, por libertar uma jovem de um espírito maligno, e pessoas ganhavam dinheiro com a desgraça daquela jovem endemoniada, possessa de um espírito maligno, e por causa disso, então, eles foram presos. E diz em Atos 16, versículo 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Pode sentar, meu irmão, minha irmã. É lindo ver a trajetória de pessoas, a trajetória de Silas e Paulo, homens que já haviam experimentado uma conversão, andar com Deus, e a trajetória de outras pessoas que ainda não tinham encontro com Deus, mas porque Deus usou da vida de Paulo e Silas, alcançou também outras pessoas. É lindo ver como Deus faz as coisas. É lindo nós lembrarmos da nossa trajetória e ver que em algum momento nós nos deparamos, Deus providenciou que nós tivéssemos um encontro com alguém que tinha uma mensagem que modificaria totalmente a nossa vida. É isso que acontece, é impressionante a gente ver as trajetórias dessas pessoas que acabam se encontrando, e a mensagem de Deus é declarada, e pessoas creem nisso e mudam de vida. É lindo ser uma família como essa família foi a família do carcereiro, e uma família que foi alcançada por Deus e para Deus. É lindo estar nessa situação quando nós, a exemplo do carcereiro, experimentamos um encontro com Jesus, e depois esse encontro vai entrando para dentro da nossa casa e vai tocando em um por um dos nossos familiares até que chegue o dia feliz, como para essa família, onde diz que todos da sua casa creram em Jesus. Amém? Eu acho que é, talvez das coisas, a essência, vamos falar assim, né? Eu acho que a essência da nossa vida é nós nos encontrarmos com Deus e também os nossos familiares. E a segunda coisa é, depois que isso acontece, a gente poder promover que outras famílias também passem por isso. Talvez dá para resumir a nossa vida nisso, né? Nós termos um encontro real com o Deus da Bíblia, assim como ele de fato ele é, nossa família será atingida por essa mesma experiência fantástica e maravilhosa e abençoada que nós tivemos, e depois disso nós, Deus coloca em nós, como nós cantamos, um fogo de Deus, uma paixão pelo seu nome, e aí nós queremos que outras famílias experimentem isso. E é isso que Paulo e Silas estavam fazendo, com esse fogo de Deus lá dentro, cheios do Espírito Santo, saem E por onde andam, eles querem estar falando de Deus, falando desse Deus que mudou a vida deles. E eles deixam serem conduzidos por Deus, né? Deus quer conduzir a sua vida, amém? Fala para o irmão do seu lado, Deus quer conduzir a tua vida. Fala para o irmão do seu lado, deixa Deus conduzir a tua vida. Aleluia. Você vai experimentar coisas fantásticas. Você vai experimentar coisas maravilhosas. Se você ainda não conhece totalmente, a palavra nem é totalmente, porque totalmente a Deus, nem nós conhecemos nenhum de nós, né? Mas ter essa experiência de conversão com Jesus, se você ainda não teve, deixa Deus conduzir a sua vida em contato com alguém que tem essa experiência. E se você já tem essa experiência, deixa Deus conduzir a sua vida para te levar a outras pessoas que ainda não tiveram essa experiência. Paulo, apóstolo Paulo e Silas, deixam Deus conduzir a vida deles e eles têm essa sede, essa fome, essa paixão de falar de Jesus. E quando eles são conduzidos por Deus para um lugar chamado Filipos, ali eles encontram uma mulher e procuram, e perguntam para ela onde é que há um lugar de oração. E ela diz, à beira do rio há um lugar de oração. E eles vão para lá, porque lá é um lugar de falar de Deus. Lá é um lugar de orar, lá é um lugar de louvar. Paulo e Silas precisam encontrar um lugar para que eles possam orar e louvar. Você, nessa manhã, você precisava chegar a um lugar que você pudesse orar e louvar. Amém? E aí você enfrentou esse frio tremendo. Talvez passou um pouco de sacrifício ao sair debaixo dos cobertores, daquele calorzinho. Mas dentro de você havia uma fome, uma sede, uma paixão. E você diz, eu preciso encontrar. Aliás, eu conheço um lugar e eu vou para lá, porque lá é um lugar de oração e lá é um lugar de louvor. E Paulo e Silas foram para esse lugar. E numa dessas vezes que eles estavam indo para esse lugar de oração, então, eles encontraram uma jovem que estava possessa de um espírito maligno, e eles clamaram a Deus, repreenderam aquele demônio, o demônio saiu daquela jovem, mas haviam pessoas que ganhavam dinheiro com a desgraça daquela jovem, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E ela ficou livre daquele demônio, livre daquele espírito. E pessoas que perderam dinheiro com isso, então, foram lá e acusaram a Paulo e a Silas, e eles acabaram presos. E diz no texto que nós lemos, que era meia-noite, e que eles estavam numa prisão, e que eles estavam com seus pés amarrados, mas ali eles estavam fazendo daquele lugar um lugar de oração e de louvor. Amém? Pessoas tentaram impedir que Paulo e Silas fossem para um lugar livre para orar, para falar com Deus, para se encontrar com Deus, para ouvir a Deus, para orar, para louvar. Pessoas tentaram impedir e os jogaram na cadeia. Mas lá onde eles estavam, eles não perderam o seu desejo, o seu ímpeto, e mesmo na cadeia, eles estavam louvando e orando. Amém? Aonde você for levado, aonde você for colocado, aonde você for, é um lugar que nós podemos orar e louvar a Deus. Amém? Se pessoas tentarem te travar, te impedir, te calar, dizer, aqui você não pode louvar a Deus, aqui você não pode orar, você vai encontrar um lugar que você vai poder fazer isso. Amém? Se o único lugar na sua casa que dá para fazer isso vai ser lá no banheiro, que seja no banheiro. Amém? Se vai ser no seu quarto, às vezes o banheiro, com uma família muito grande, uma casa pequena, é o único lugar que a gente consegue estar sozinho e que pode estar ali louvando a Deus. Se for dentro de um ônibus, se for dentro de um trem, se for caminhando pela rua, se for em qualquer ambiente, aonde nós vamos encontrar um ambiente aonde nós podemos louvar, falar com Deus e adorá-lo. Tentaram impedir, mas mesmo os presos, eles fizeram daquela cadeia uma igreja. Amém? Uma igreja, e lá louvaram a Deus, estavam louvando a Deus. E diz no 25 ainda que os demais companheiros de prisão o escutavam, né? Estavam escutando eles. Então que vem aquele terremoto e todos eles, aqueles presos lá são libertos. É interessante como as coisas podem mudar de uma hora para outra, né? É por isso que quem não tem Jesus, uma família que não tem Jesus, precisa ter Jesus. Uma família que estava funcionando bem, o carcereiro com a sua família, empregado, as coisas andando bem, fim do mês pegando seu salário, seu dinheiro, cumprindo com as suas funções, as coisas estão normais, e num instante, e de uma hora para outra, há uma virada na vida daquela família, na vida daquele homem. Olha o quanto nós precisamos de Jesus, porque as coisas são assim, elas estão andando, e muitas vezes andando muito bem, mas num instante, de uma hora para outra, algo acontece, e as coisas mudam completamente. Está andando tudo bem na vida daquele homem, tudo bem para aquela família, mas num instante depois, a sua família está em casa, e o chefe da família está com uma espada sob seu peito, sob a sua barriga, pronto para se lançar sobre ela. A família está tranquila em casa, mas o pai, o marido, que está lá na cadeia, parece que normalmente mais um dia de trabalho, está lá, é pronto para tirar a sua própria vida, pronto para se suicidar. Eles não sabem, eles estão em casa, filhos, a esposa está em casa e não sabe que o marido está com uma arma apontada para si mesmo. Num instante, as coisas que estão indo bem, parece que agora então está tudo errado, que vai tudo mal, e esse homem está por se matar. Há uma tragédia por acontecer. E essa tragédia não acontece, porque há ali dois homens de Deus para impedir isso. Amém? Fala para o irmão do seu lado, Deus quer te usar para impedir tragédias. Deus quer te usar para evitar tragédias. Como que a gente pode imaginar que a qualquer instante, de uma hora para outra, alguém está a ponto de fazer uma loucura por causa da sua incredulidade? E existem pessoas que estão por fazer uma loucura, achando que a situação é real, e daqui a pouco nem é real. Esse homem aqui, no fundo, não tinha motivos para se matar, porque ele imaginou que os presos tinham todos fugido, e então, provavelmente, ele ia pagar com a vida pela fuga dos presos. Mas eles não tinham fugido, eles estavam lá. Quantas pessoas imaginando, fazendo suposições, estão por tomar uma decisão que afeta a sua vida, que afeta a sua família, diante de conclusões irreais. Esse homem tinha certeza, convicção de que devia se matar, que era a única saída para a sua vida, estava por fazer isso, estava por tomar essa decisão, chegou a essa conclusão, mas ele estava enganado. Havia uma saída para ele. Amém? Deus sempre tem uma saída para nós. Deus está no controle. Às vezes nós imaginamos o pior das coisas e esquecemos que Deus está no controle. Esse homem está por fazer isso. Mas então outros dois homens de Deus clamam de lá, não faz isso, você está enganado. Você conhece pessoas, você conhece famílias que estão tomando decisão, que estão a ponto de tomar uma decisão e você está lá pensando, você está lá dizendo, mas tem solução. Tem solução para aquela vida, tem solução para aquela família, tem solução para aquele casamento, tem solução para aquele filho, tem solução. Você conhece famílias assim? Houve um momento na sua vida que talvez você também pensou que não houvesse mais solução, não houvesse mais saída, mas você encontrou Jesus, você encontrou a resposta. Você encontrou saída, você encontrou solução, você encontrou esperança, você encontrou poder, você encontrou milagre, você encontrou intervenção de Deus para mudar a sua vida, a sua realidade, o seu momento e a sua história. Você encontrou Jesus. E esse homem aqui encontrou Jesus também, não é? Um profissional. Quebrou economicamente. Quebrou financeiramente, não é? Quantas pessoas que quando quebram economicamente, quebram profissionalmente, acabam se suicidando. Acho que isso é uma coisa que acontece, pastor Marcel, não, tem, não com ele, né, irmãos? Não vão pensar mal. Mas lá no Japão, Marcel, acho que isso a gente ouviu notícia de ser algo que acontece muito, né? Pessoas que quebram, ele está fazendo assim. Lá no Japão, quer dizer, não só no Japão, aqui no Brasil, né? Mas acho que no Japão ainda mais. Porque as pessoas, elas têm uma imagem, um zelo. E quando algo dá errado, quando há uma quebradeira, em alguns países, mais que em outros, mas aqui também no Brasil, não é? Alguém que financeiramente quebra, economicamente, profissionalmente, muitas vezes acha que ali é o fim da linha, que acabou tudo. E esse homem, nessa área da sua vida econômica, profissional, ele quebrou. Profissionalmente, ele chegou a essa conclusão, né? Ele disse, estou quebrado. Estou desempregado, estou demitido, deu errado o meu trabalho. E se pensar melhor naquela época, ele disse, estou frito, estou morto, acabou tudo para mim. Essa conclusão que ele chega numa área da sua vida e ele diz, por causa disso é o fim, eu preciso acabar com a minha vida. Quantas pessoas que têm uma área da sua vida, às vezes a área sentimental, né? Quantas pessoas tiram a sua própria vida por causa da área sentimental? Porque algo deu errado, porque algo quebrou, algo não deu certo. Não tem outra esperança, não conhece Jesus. E por causa de uma área, seja profissional, seja econômica, seja sentimental, pessoas andam muitas vezes com esse desejo, martelando lá na cabeça, né? Uma opção na vida, se algo não der certo, se a minha vida sentimental não der certo, eu tiro a minha vida. Se a minha vida econômica não der certo, eu tiro a minha vida. Se algo der errado, tirar a vida é uma opção. Talvez esse homem, em outros momentos, pensou nisso. E agora ele está diante dessa situação, quer tirar a sua vida porque algo deu errado. Mas alguém grita lá de dentro e diz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Deus quer usar a minha sua vida para gritar isso, né? Não te faças nenhum mal. Se você emocionalmente, sentimentalmente, alguma coisa deu errado, Jesus vai cuidar de você. Amém? Se economicamente deu errado, Jesus vai cuidar de você. Se a tua casa, a tua família lá está um caos, uma desarmonia, a coisa está complicada, Jesus vai cuidar de você. O projeto de Deus não é alcançar só a nossa vida. O projeto de Deus é alcançar toda a nossa família. E depois que isso acontece, ou ainda quando isso ainda não acontece, o projeto de Deus é entrar em outras casas. Muitas vezes só nós já conhecemos Jesus, estamos lá orando e lutando para que outros se convertam na nossa casa, e ainda assim Deus já nos leva para levar essa mensagem a outros lares. Não é quando tudo está pronto na nossa casa que nós saímos para falar de Jesus. Mas é quando isso acontece conosco, então nós já saímos para falar de Jesus. Essa mensagem, não te faças nenhum mal. Que coisa interessante é que esse homem que quase tira a sua vida, quase fisicamente perde tudo, morre. Interessante que com isso, com essa luta, ele faz uma outra pergunta, né? Há um momento que ele se preocupa com a sua vida e pensa em tirá-la, porque acha que é a única solução. E logo depois ele está preocupado com uma outra coisa, não mais com a sua vida, com o seu corpo, com a sua família, mas ele está, num segundo momento, preocupado com a sua vida eterna. Amém? Você está preocupado, você tem essa preocupação? Claro, agora não mais. Mas um dia já teve, né? O que será da minha eternidade, o que será da minha alma? Primeiro, ele, o que eu faço com a minha vida? O que eu faço com o meu corpo? E depois ele diz, o que eu faço com a minha alma? Talvez quando ele se colocou sobre aquela arma, apontou a arma para si, pensando em se matar, talvez naquele instante ele também pensou, mas e se eu me mato, será que eu resolvo os problemas? Se eu me mato, acaba tudo realmente? Se eu me mato, para onde eu vou? Talvez no instante que aquele homem apontou a arma para si mesmo, ele pensou, mas e se eu morro, para onde eu vou? E quando ele tem a oportunidade de se encontrar com Paulo e com Silas, ele faz a pergunta, o que eu devo fazer para que seja salvo? E aí então eles responderam, crê no Senhor Jesus. Amém? Crê no Senhor Jesus para que seja salvo, diz ali o apóstolo Paulo. E complementa tu e a tua casa, além de ti, a tua casa também, que eles conheçam a Deus e sejam salvos. Ele experimenta uma solução de Deus, uma resposta de Deus. E depois que ele sai dali, o carcereiro diz que, versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, né? É algo lindo ver a gratidão que esse carcereiro tem para com aqueles que lhes falou de Jesus. Você ainda lembra de quem te ajudou a conhecer Jesus? Você lembra quem falou de Jesus para você? Quem te visitou, quem te acompanhou, quem talvez foi diversas vezes na sua casa, quem telefonou para ver como você estava, quem te convidou para ouvir a palavra de Deus, talvez para vir na igreja. Você lembra quem fez isso por você? Que coisa linda a gratidão, né? A gratidão desse homem, ele pega, o carcereiro pega a Paulo e a Silas e leva para sua casa e vai cuidar deles. Gratidão é uma coisa muito bonita, né? Um homem transformado por Jesus, uma mulher transformada por Jesus, passa a ser um homem e uma mulher generosos. A generosidade, a gratidão, começa a cuidar. Aliás, começou a cuidar fisicamente, teve a oportunidade para cuidar de quem lhe cuidou espiritualmente. Paulo e Silas cuidaram daquela família espiritualmente. E aquela família, em condições, cuidou fisicamente de Paulo e de Silas. Talvez aquele carcereiro, quando ouviu a notícia, olha, nós vamos mandar para você dois homens aí que falam de Jesus Cristo, dois homens que falam com Jesus, são daqueles, daquela religião aí que fala de Jesus. Talvez ele pensou, bom, vou ter um contato com esse pessoal. Mas as informações que ele ganhou eram informações ruins, diz, olha, prende e prende bem, porque são presos importantes. Que expectativa esse homem teve lá, né, naquele encontro? Quem é que está vindo para cá? Está vindo para cá dois bandidos. Está vindo para cá dois presidiários. Estão vindo para cá duas pessoas que fazem mal. Estão vindo para cá duas pessoas fora da lei. Talvez essa informação que ele recebe num primeiro momento e cria um preconceito contra eles. Mas passam-se alguns momentos, alguns episódios na vida, e a sua conclusão é, não eram bandidos, são homens de Deus, amém? Quando pessoas de Deus se aproximaram de mim, no tempo que eu não conhecia Jesus, eu não disse, ih, lá vem dois presidiários, mas alguma coisa eu disse, né? Quando alguém da parte de Deus, lá quando você não conhecia Jesus, não tinha entregado sua vida para Jesus, alguém se aproximou com esse papo, com a Bíblia embaixo do braço, e você talvez não disse, lá vem dois presidiários, agora saiu. Mas talvez eu e você, ih, lá vem dois chatos, lá vem dois fanáticos. Eles estão vindo lá e você diz, não, eu calculo e já vou sair por aqui, né? E eles estão vindo aqui, eu saio por aqui. E se eles voltar por lá, eu faço a volta aqui, né? E se eles me parar na porta, eu vou pedir ali para o pessoal da igreja para sair lá pela secretaria, para evitar eles, né? Aquele homem, talvez no primeiro momento, o que vai acontecer? Quem são essas pessoas, né? Dizem tantas coisas, falam de Deus. Há um comentário que até existe milagres por onde eles andam. Mas eles, em vez de gostar das coisas que nós gostamos, o carcereiro falando, né? Ah, eles gostam de ler a Bíblia. Eles gostam de cantar hinos. Eles gostam de louvar. Eles chegam ao ponto de passar uma noite, às vezes acordado, cantando, louvando e orando, e tomando um cafezinho preto para não dormir, né? Essa gente é estranha. E aí ele teve aquele contato. Chegou, então, nada aconteceu, né? E é engraçado como muitas vezes nós vamos chegar para falar de Jesus, como Paulo e Silas chegaram para falar de Jesus, numa condição inferior, né? E aí o carcereiro diz, ah, mas o que, que vocês querem me falando de Jesus? Vocês estão abaixo de mim? No caso de vocês, vocês estão presos? É eu que mando em vocês? Vocês até me devem favor? Se eu quiser, eu piso em cima de vocês. O carcereiro, humanamente, aparentemente, numa condição de superioridade. E aparentemente, humanamente, eles numa condição de inferioridade. Quantas vezes, talvez, nós pensamos, né, Deus, aquelas pessoas lá são más, fazem tudo que é errado, são corruptas, mas estão cheias de dinheiro, estão com conforto, estão com luxo, estão com isso, estão com aquilo, estão por cima. E parece que eu estou por baixo. Essa é a condição que muitas vezes nós vamos falar de Jesus para alguém, né? E até pensamos, como é que eu posso falar de Jesus para eles? Eles parecem que estão por cima, ou estão mesmo, se medir na questão econômica, material, né? A gente diz, ah, estão por cima, eu estou por baixo. O que nós precisamos saber é com Jesus, no bom sentido, não me entenda mal, nós não somos melhor que ninguém, mas no bom sentido com Jesus nós estamos por cima, amém? Porque qual é o lugar que nós vamos morar? É no céu, né? Não somos melhor que ninguém, né, irmãos? Até mesmo como crentes, não somos melhor que outros. Mas, por crer em Jesus, nós estamos por cima. Nossa casa, nosso destino, a nossa morada é o céu. E nós precisamos ajudar pessoas que pensam que estão por cima, mas que não conhecem Jesus e assim não estão. Precisamos ajudar eles a ir para cima. Amém? A medida de Deus não é a conta bancária. A medida de Deus é crer em Jesus Cristo. E aí, então, logo a situação vem para o lugar, né? Os dois homens que pareciam que estavam por baixo tinham uma solução para aquele que parecia que estava por cima. Você tem uma solução para muitas pessoas, você sabia? Eles tinham solução para aquela família. Você tem solução para muitas famílias. E no decorrer da vida, Deus vai te colocar em contato com famílias, com pessoas, para que você leve essa solução para eles. Para que você possa dizer, não te faça nenhum mal. Nós estamos aqui, amém? Nós estamos aqui, você vai dizer, mas para apresentar alguém, para apresentar Jesus que tem poder para solucionar a sua vida, amém? Quero convidar você a colocar-se em pé, vamos nos colocar em pé. Você pode falar com Deus nessa manhã. Anda tudo bem na sua vida? Em algum momento na vida de Paulo e Silas estava tudo bem? Na vida do carcereiro tudo bem? Em um outro momento, aparentemente, humanamente, parece que tudo mal. Paulo e Silas preso e um homem com uma arma direcionada para si mesmo. Por causa de Jesus, num outro instante, Paulo e Silas solto. E aquele homem continua podendo cuidar da sua família. Solução de Deus para aquela família. Você está precisando dessa mensagem. Você está precisando dessa solução. Você precisa de Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você está passando por uma luta. Em alguma área da sua vida está desajustada. Alguma área da sua vida está correndo risco. Há um problema, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Não só aquela área que está em perigo, mas toda a vida do carcereiro, toda a família do carcereiro foi alcançada para Jesus. Ele quer alcançar a tua vida. Aleluia. Você pode falar para Deus: Deus, há uma área da minha vida que não vai bem. Há uma área da minha vida que está atrasada. E eu não quero nem desistir, nem me entristecer, e nem permitir algum tipo de depressão, porque uma área da minha vida ainda não foi atingida pelo Senhor. Porque uma área da minha vida ainda está em suspenso. Eu quero te entregar. Fala para Deus. Se você detecta uma área da sua vida que está atrasada, está com problema, não te dá felicidade, entrega ela para o Senhor nessa manhã. Deus, há algo fora do lugar. Deus, há algo que tem me incomodado, que me inquieta, quase me tira o sono, ou quem sabe te tira o sono, te inquieta, e você quer experimentar paz, confiança de que essa situação está nas mãos do Senhor. Talvez o que te inquieta é um familiar, um filho, um familiar, um amigo. Talvez o que te inquieta é um chefe, um patrão, um funcionário, um vizinho. O que te inquieta? Qual a área da vida que te incomoda, te perturba? Entrega para o Senhor. Deus, quero te entregar nessa manhã essa área da minha vida que mais me inquieta. O Senhor disse na sua palavra, o Senhor mandou uma mensagem pelos lábios de dois homens que gritaram: não te faças nenhum mal. O Senhor não quer o nosso mal. Eu sei que o Senhor quer o nosso bem. E o Senhor quer abençoar a nossa vida. E a partir disso também, Deus, nós queremos orar por famílias, por pessoas, colegas, vizinhos, parentes, que correm risco como esse homem, que tudo pode estar indo bem, mas que de uma hora para outra, se a coisa virar, eles não vão saber o que fazer. Se de uma hora para outra, essas pessoas que nós conhecemos, se acontecer alguma virada, alguma coisa imediata, alguma má notícia, alguma catástrofe, alguma tragédia, algum perigo, elas não vão saber o que fazer. E nós queremos orar por essas pessoas, queremos orar por essas famílias. E clamar a Deus, que assim como o Senhor alcançou essa família aqui na Bíblia, também essas que nós lembramos, oramos e clamamos sejam alcançadas. Leva a minha vida, Deus. Você pode dizer para Deus: Deus, leva a minha vida. Conduz a minha vida, conduz a minha história. Assim como a Paulo e a Silas o Senhor levou para evitar tragédias, usa da minha vida, Deus. Você pode dizer isso, você pode erguer sua mão. Usa da minha vida, Deus, para evitar tragédias, para levar a solução, para levar o nome de Jesus a pessoas e a lares. Quem sabe, Deus, ainda nesse dia, no dia do descanso, no domingo, dia de estar com a família, quem sabe ainda nesse dia, o Senhor vai me dar a oportunidade de abrir meus lábios e falar de Jesus. Às vezes, Senhor, nós não sabemos o que outros estão passando. Às vezes não sabemos o que eles estão pensando. Às vezes não sabemos o que eles estão planejando. E às vezes pessoas bem perto de nós. Mas nós queremos não calar, mas falar de Jesus. Assim como terminou bem essa passagem, essa história na vida dessas pessoas, nós queremos ver tantas outras terminarem bem. E para isso nós pedimos: usa da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com esse último louvor. Se após ele você tem uma necessidade de orar conosco, nós vamos permanecer aqui, estaremos aqui na frente. Se você quiser unir a sua voz à nossa para clamar por alguma coisa, nós queremos orar junto com você. Amém? Tenha um domingo abençoado, um início de semana abençoado, e seja homem e mulher de Deus para ajudar muita gente por aí, que a gente não sabe o que eles estão pensando, a gente não sabe o que eles estão passando. Então a gente fala de Jesus, como falaram para nós um dia. Amém? Um abençoado domingo, abençoada semana, em nome de Jesus. Amém.